segura essa sofrência aqui, vai. Você não vai responder como eu quero. Nem eu. Qual de nós dois que vai falar primeiro? Nós temos várias coisas em comum. Já viu que uma delas é o tal do medo. Medo de se apaixonar, medo de quebrar a cara. Já aconteceu comigo e com você que eu sei. Eu sei. E uma hora alguém vai ter que falar. Somos dois covardes, deixando de morrer de amor pra morrer de